controle, gol no 606. O 606, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste 1.015. Segue para 2.000, mar e ajustado 1.015, no 606. Total 9908, cópia. Copia. Autorizado Guarulhos, 360, Aperuísque 58, decola pista 10, direita, gole, Gonza, 119.35, transponder 5132. Gente, Guarulhos, 360, pela Aperuísque 58, decola na pista 10, com curva à direita, na subida gole, transição Gonza, controle 119.35 e transponder 5132. Correto, time pronto. Câmara pronta. Salvador, Azul Alfa do Lugo, finalizando o reboque para o Pat 3. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Autorizado, time táxi. Câmara táxi, Zé Lé. Celta 37178, POB de 66, o alternado é Aracaju com 3 horas. Celta autorizado até o ponto de espera, ajuste 1015, champron. 1015, pronto. Autorizada a linha decola pista no zero, 120 graus, 089. Linha decola no zero, 3, 1, 7. Contato com o total 99083, a bordo, autonomia 3 horas e 40, alterna Galeão. Chame a torre, permanece nessa, corrijo, chame pronto, 1015, é o ajuste, o 9908. É, deputado, chamará pronto nessa presença do total 9908. Confirmando a autonomia do total? 3 horas e 40. Sente. Dá uma boa noite. 3178, teu voo. Obrigado. De Salvador, tá 3178, boa noite. 3178, boa noite. Contato radar, suba 330. 330, 3178. Confirmando 370. 370. Gol 606, autorizado, localizador e forma estabilizada. Patronagem estabilizada, 1606. Total está autorizado, a linha de decolar pista 10, 120, 612. Inclusive a linha de decolar pista 10, total 9908. operador, boa noite para 3520, transfere. 3520, boa noite, prossegue pro GPS, o Elias. Tá sentindo a informação, é, solicita o GPS, perdeu contato com o Recife. A gente vai na proa do 368, desça ao 40. 8, desce pro 40, 3520. Qual a frequência que modulava? 264, 3520. 1264. Afirmativo. Ok, só para informação, essa frequência seria de outro setor, por isso o senhor perdeu contato com o centro. As frequências que eu tenho aqui para este setor, 1288 e 13325. Foi transferido não, 3520. É. 3178, chame Recife 1685. Recife 2085, boa noite. O 3520 está atingindo 110. Autorizado 40 na proa do Serra Vida 368. Entre Serra Vida 362, 3520. Controle Salvador, é o total 9908, decolou, está na Vale Rosa. 9908, contato radar, voo 360, vigilância. Até o 360, vigilância, 9908 está na Gole Gonza, tá. Quando que vai à direita pode entrar Gole ou Gonza? Gole autorizado. Gole autorizado, sim. 1606 estabilizado. Torre 186. 186. Torre Gol 1606. No 606, observe a cabeceira 10 deslocada a 90 metros, 130 graus, 08 nós, autorizado o pouso. Livre pouso, 1606. Total 9908, chame Recife, frequência 1288. Recife 1288. C4, direita livre, até o portão 8 está livre. Prende até o portão 8, no meio, 06. Atingiu 403520. Autorizado GPS, ao passar o 366, chame a torre 186. Autorizado GPS 186, ao passar o 366, 3520. Confirmando Gol 606, só posto agora número 3, ingresso Índia. Posição 3, agora 606. operador, boa noite, tá 3520. Boa noite, tá 3520, cabeceira 10 deslocada 90 metros, vento 130 meia dúzia. Gente, a cabeceira passou o CRV 366, tá 3520. Gente, palme o CRV 372. Palmar, tá 3520. Vitor 372, baixado, checado, tá 3520. Fontinho autorizado o pouso, pista 10, 130 meia dúzia. Pouso, tá 3520. 3894, no sol ao 04, prossegue Alfa e Juliette, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, TAM 3520. Sou Salvador, boa noite, voo na 714, confirmação Eco, perdeu contato com o centro recife. 714, prossegue para o GPS ou ILS? Para o ILS, senhor. Descendo restrito até uma centena. Vou na proa de duna para interceptar o localizador e desço para 2.000 pés, ajustado 1.015. Voando duna com 1.0.1.5, descendo para 2.000, ou 1.7.1.4. Juliette, o TAM 3520. Isso aí, estou confirmando seu portão, só um instante. Aguarda na Juliette ou entra? Z4, só aguarde o instante da reposição. Positivo, TAM 3520. Confirmando, é o TAM 3894, não é isso? É o 3520 que está aqui na Alfa aqui. T520, ingresse Índia, portão 2. Índia para o portão 2, 3520.